Ela fica ensandecida com o meu calor. Meucds.com. Vem com nós, é assim, ó. Parou. Vou dar um close. Vou mais a pose. Vou mais a pose. No barulho do flash, faz a pose pra selfie. Porque eu vou mostrar no snap, que eu vou ficar tudo mac. No barulho do flash, faz a pose pra selfie. Porque eu vou ficar no snap, que eu vou ficar tudo mac. Parou, vou dar um close. Vou faz a pose, vou faz a pose. Parou, vou dar um close. Vou faz a pose, faz a pose. Modinha, cê tá ligado, novinha, na onda da ondinha, na onda da ondinha. Modinha, cê tá ligado, novinha, na onda da ondinha, na onda da ondinha. Parou, vou dar um close, vou mais a pose, vou mais a pose. Meucds.com. No barulho do flash, faz a pose pra selfie. Porque é pra postar no snap, que é pra ficar tudo mac. No barulho do flash, faz a pose pra selfie. Porque é pra postar no snap, que é pra ficar tudo mac. Parou, eu dou um close, vem. Faz a pose. Modinha, cê tá ligado, modinha, na onda da ondinha, na onda da ondinha. Modinha, cê tá ligado, modinha, na onda da ondinha. O parou, vou dar um close, vou faz a pose, faz a pose. Parou, vou dar um close, faz a pose. Sucesso! Chegou o coiote na via! Ela fica ensandecida com o meu calor. Parou! Vou dar um close.